As borboletas são o sono da morte. Como é que tem? As borboletas são o sono da morte. Como é que tem? Nariz. E são? Diz. O quê? As borboletas. As borboletas são o sono da morte. E outra vez? Não. Vou ficar bem dito. As borboletas são o som da morte.